Chegando agora para o quarto e último bloco, vamos responder as perguntas feitas no, na página do Big One Brasil e no grupo NASCAR Home Tracks. É, se eu não estou enganado, depois vocês dão uma checada no Twitter e vê se tem alguma coisa, meus amigos também. Bom, o nosso amigo Guilherme, o Guilherme Martinho, ele manda aqui umas 10 perguntas aproximadamente. São 10 perguntas. Bom, é, primeiro ele começa comentando aqui, abre aspas. Galera, sexta e sábado eletrizante, domingo até meu churrasco tinha mais sal que a prova. Mas de qualquer forma podemos tirar grandes coisas desta prova. Tô nem aí se vai ou não ter mais podcast até Daytona. Ele disse que vai perturbar a gente no Twitter até lá. Bom, aí ele começa. Primeira pergunta, né? Chase Elliott fará full em 2014 com 94? E qual a expectativa de alguma prova dele na Nationwide Series? Acho que corre no 5 se for. É a primeira. Bom, ainda não tem nada acertado, Pedro. Para 2014. É. Provavelmente vá sim fazer Truck Series. É, não acredito que o Hendrick vá colocar um carro dele, mas sim da Turner. Talvez o mesmo 94. Estava tendo uma negociação com a Napa, né? Mas a Napa não quer patrocinar a categoria abaixo da Sprint Cup. Mas pode ser que com o dedo do Rick Hendrick vire negócio. A história muda. Talvez sim, no 5 alguma corrida. Talvez. Talvez. É, segunda pergunta. Não seria negócio o Buxinho colocar o Kligerman no 18? Ou ele está negociando algum carro na Nationwide ainda sobrando? Porque o Coulter, meu Deus, que coisa ridícula. Ele pergunta e já afirma. Bom, o Kligerman 18, penso que não, né? Porque ele fala 18 na Nationwide? Na Truck. Na Truck? Ah, tá, não. Aí, sim, é, não. Aí, beleza. O parque aqui poderia sim, eu acho que realmente seria muito bom. É, esse movimento seria muito bom e o Cotter, sem comentar. Olha, eu acredito que uma corrida separada, outra, eu acho que até sim, mas eu acho que o Kligerman vai se... Se ele sair da Nationwide, vai para a Sprint Cup em algum carro de um time pequeno da Toyota. Mas eu não acredito que isso aconteça. Tanto que ano que vem já foi até confirmado que a truck da KBM vai ter dois carros. O 51 com o Caio e o Eric Jones e o 54 com o Cuba. É isso mesmo. Aí não sei como vai ser essa operação, se vai ter o 18, se não vai. Mas eu acho que o Kligerman ele tá ou entre Nationwide ou tentar alguma coisa na Sprint Cup. Bem dito aí pelo Hélio Lima. A terceira, para pensar. Colin Wiff, que guri bom esse. Acho que seria um nome aos donos de equipe como Roush Gibbs em 2014. Será que existe alguma negociação? Ainda não existe negociação, mas realmente é um bom nome. Excelente nome. A Junior não devia ter perdido ele, inclusive. Jamais. Não foi divulgado nada. Eu acredito que ele retorne pela Tristar, assim como o Kligerman, e vai tentar militar em algum time pequeno da... Talvez até voltando para a própria Truck Series. Seria uma boa também. É, a pergunta número 4. O insucesso da equipe do Buxinho, no caso número 77. Por quê? Lembrando que o 54 ano passado tirou leite de pedra com o Buxão. Esta operação não deu certo mesmo ou faltou dinheiro? Deu certo mesmo. Dinheiro aí está sobrando. Acho que dinheiro e... Eu acho que talvez o Caio Busch quis ficar numa situação cômoda em só ter a operação da Truck Series. Eu não sei se a Toyota diminuiu o investimento, aí eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vai preferir se focar mais na Truck, até porque o orçamento é muito menor, né? É, o time não é ruim, na verdade, né? O time número 77 foi até bem. O problema eu acho que foi uma soma de fatores, né? Faltou um pouco de dinheiro e às vezes esperar um pouco mais, mas o Kligerman mesmo foi muito bem, então eu acredito que o time foi bem. O problema mais é a falta de dinheiro mesmo, de patrocínio. Pergunta número 5, Larson vence alguma em 2014? Ele aposta que vence duas provas e vai para o Chase. Não, pelo menos uma corrida ele não vai vencer não, mas pelo menos uma corrida ele vai dar uma boa beliscada na liderança. Vamos colocar aqui no final da temporada e vai ter umas 300 voltas liberadas. Eu acho que ele vai aprontar muito para bem e para mal. Eu acho que ele vence corrida. E que ele vai dar muito trabalho. Sexta pergunta. Ele disse que comentou comigo. Ele disse que comentou comigo no domingo que acha que a Penske é a terceira força da sprint. Na opinião dele, ela sobe um degrau. Ele acha que o Logano vence umas três corridas e o Brad umas quatro. O que nós achamos? Bom, assim, querendo ou não, a Penske é assim uma terceira força, né, na Sprint Cup. Não coloco uma, digamos assim, é uma briga muito boa com a de três equipes. RCR, Penske e Marco Opel Prudence. É uma briga muito boa essas três equipes ali para ver qual é a terceira força. É até difícil falar qual delas é melhor. E a George Gibbs e a Hendricks, né? Estão, digamos que um passinho à frente só. Mas não tanto, mas só um passinho à frente. Então essa briga é bem interessante. E nessa pergunta aí, John Logan e Brad Keselowski, quem vence mais corridas aí? É complicado falar quem vence mais corridas, mas uma coisa ficou bem clara esse ano. O John Logan não é tão inferior ao Brad Keselowski, igual pisaram do John Logan já. Anos atrás, o John Logano se perdeu, o John Logano é um péssimo piloto, tal. O Bershkadosh chegou, foi campeão e mostrou que tem muito mais valor que o John Logano. O John Logano mostrou o reverso esse ano, mostrou esse ano que ele tem tantas condições quanto o Bershkadosh para ser campeão da Sprint Cup em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu acho que a Penske ela deu um grande salto de qualidade nos últimos dois anos. Mas eu acho que ela, como o Léo falou, tá empatada ali com a Michael Waltrip, tem ali perto da Richard Childress, cara. Mesmo tendo mais resultados que a Roush, eu ainda vejo a Roush um pouco à frente da Penske. E sem contar com a Joe Gibbs e a Hendrick, que esse ano foram espetaculares, né? Eu acho que ainda não é a terceira força. Título do Keselowski levou a equipe, mas assim, foi muito milagre, assim. Vamos colocar 60 pro Brad e 40 pro Paul Wolff, né, nesse título. Lógico, a Dodge ajudou muito, um motor muito econômico, e eu penso que é um bom time, mas seria uma terceira, quarta força. Eu acho que ainda temos, hoje, na minha escala de equipes, Hendrick, Gibbs, Michael Waltrip Racing, Penske e Roush. Eu acredito que seja os cinco primeiros times. A Roush hoje já está bem atrasada em relação aos outros. Eu acredito que o Logano deva vencer mais do que uma e o Brad Keselowski mais do que duas ou três corridas. E vamos fazer o chase os dois pilotos. Sétima pergunta. Gibbs fecha o ano de 2013 fortalecida ou em depressão? Fortalecido. Com transtorno bipolar. Não sabe o que vai fazer ainda. Se vai chegar para morrer na praia ou se vai chegar para ser campeão. A própria Gibbs fica em dúvida. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Os mecânicos ficam com medo de apertar a porta, acertar a porca. Aí você sabe o que acontece no final. Pensa o Jimmy Jones. Eu acho que é a mesma coisa. Todo mundo apostando, chega no final, ganha renda. É isso aí. Ou ganha outra pessoa, não ganha a Gibbs. Eu acho que a Gibbs tem que sair da Toyota para ser campeã. Vocês estão entendendo agora o foco do negócio? Oitava pergunta. Roush não deveria mudar seu modelo? Será que o aviador está falido, que precisa tanto de patrocínio? Eu respondo rápido. Tá fodido, tá quebrado. Precisa de patrocínio e não sabe negociar. E aí a equipe está perdendo talento, está perdendo o equipamento, está ficando defasado e é isso aí. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. Eu acho, como eu já falei em outros programas aqui, que a equipe Roush precisa de uma sacudida. Uma sacudida que tem que ser um novo piloto de ponta chegando na equipe para ganhar corridas. A nona pergunta do Guilherme é a seguinte. Para mim, Smoke volta com força total. E vocês, o que acham? Não com força total, vou voltar mais forte, mas não com força total. Vai ser muito interessante ver o que vai sair daquela gangue lá. Eu acho que o Smoke vai vir babando, hein? Eu acho que ele vai querer bater nos funcionários, né? Pelo menos na pista, né? Eu acho que essa que é a ideia dele. Bom, a décima e última para fechar. Até o Guilherme comenta assim, fechando, ufa, para pensar. Jimmy Johnson NASCAR ou NASCAR igual Jimmy Johnson? Jimmy Johnson versus NASCAR. É, pra mim é Jimmy Johnson versus NASCAR também. Ô, Elião, você caiu, meu amigo? Você caiu, você avisa. Opa, caiu, mas voltou agora. Jimmy Johnson versus NASCAR ou NASCAR igual Jimmy Johnson? A primeira. Beleza. É, bom, aí o Guilherme manda um grande abraço, pede desculpa alguma coisa, mas que é isso, desculpar por quê? Foi muito bom ter você participando com a gente. Aí ele deseja um final de ano maravilhoso e que em 2014 o Triwide novamente seja um sucesso. Obrigado, Guilherme. A gente agradece bastante a sua participação e seu apoio. É, bom, vamos lá. Agora, Anderson Barbosa. Bom, vamos lá. E aí, time Triwind? Caramba, último podcast full do ano. E agora? Estaremos no aguardo do Drops. Porém, aproveite férias antes. E agora? Vamos às diversas últimas perguntas da temporada. Perguntas parte 1. Ele vai começar. Camping World Truck Series. Apesar da queda nas últimas provas, o Paludo fez uma excelente temporada. Vocês veem algum risco dele ficar a pé pro ano que vem ou é tranquilo? Não, tranquilo, não vai ficar a pé não. E coloco ele já como um favorito em 2014, sim. Eu também acredito que ele não deva ficar a pé não. Ele já vai ter o terceiro ano com esse pacote da Turner, né? Com certeza ele vai vir para conseguir essas vitórias que infelizmente não vieram esse ano. Não, a pé não vai ficar, sem sombra de dúvidas. Vai voltar na Turner, eu acredito, e forte, talvez para título. É, quem será o grande favorito ao título de 2014 da Camping World Truck Series? Vou colocar o Ty Dillon. Ryan Blaney. Rapaz, Bubba Wallace. É, outra pergunta, podemos ter outros brasileiros por lá? Não. Não. Só se não assim desse. Eu sei. Caso contrário. Na Truck Series eu acredito que não, mas tem um piloto, Henrique Batista, correndo na Fórmula. O mesmo campeonato que o Pietro disputa na Inglaterra, Fórmula Renault 2.0 lá, e iria fazer alguns testes no X-Team Brasil lá na KN Pro Series. Não sei o que vai virar isso aí, mas tem essa possibilidade. Vamos aguardar. Aí, Nationwide Series, ele pergunta. Ele abre um aspas aqui. Fiquei com medo do Piquet voltar para a Camping World Truck Series na NTS meia boca. Quando do falado no Jair que é verdade e quanto é especulação? Se ouviam-se falar disso, então colocaram isso no J-Sky. Mas ainda não é 100% certeza. Olha, até porque colocaram a notícia e não retiraram. Eu acho que, na pior das hipóteses, tem um fundo de verdade isso aí. E essas notícias, rumores, eu acho que 90% se concretizam. Quase, né? Sempre acertam. E outra, os caminhos da Nationwide estão bem fechados para o Nelsinho, pelo que a gente está podendo perceber, de carros competitivos, que é o que ele quer, e pelos acertos que já foram feitos. Então, eu acho que ele pode voltar, sim. E essa truque não é tão meia boca assim. É só encaixar a belezinha que ela vai bem. Aí ele pergunta, né, qual a maior probabilidade pro ano que vem? Ele tá falando do Nelsinho. Acho que achamos que tem algum anúncio em breve, iminente em breve, sobre o Piquet, é o que nós falamos já. E quem será o grande favorito ao título de 2014 da Nationwide Series? Penso que o se ficar lá, o Evan Smith vai ser o favorito ao título ano que vem. Meio difícil porque não foram todas as cartas que se colocaram à mesa, embora já esteja meio definido. Eu acho que o Sadler vai conseguir o título, finalmente, depois de 3 anos. Tô fechado com você, Hélio. Acho que o Sadler também vai conseguir. Acho que tá bem encaminhado para ele. É, analisando carros com vagas, quem pode pintar como surpresa em algum carro bom da Nationwide? Bom, digamos que surpresa na Nationwide. Pode passar, eu passo por essa pergunta. Olha, as atuais, no nosso Drops a gente vai passar o cenário atualizado, né? Mas a princípio algumas vagas foram fechadas e tá bem, como a gente falou aqui do Nelsinho, tá bem estreito para ele e tem vários nomes, como Kriegerman, como o próprio Cole Whiff, né? É, o Sam Hornish, né? Podem aparecer em operações novas, podem abrir, né? Como descendo o Marco Ottop criando uma operação, né? Descendo para Nationwide, né? Pode ser esse caminho. Tá bem complicado da gente falar. Na própria Sprint Cup, eu vejo só o carro 36 da Donnie Baldwin que tá aberto, mas possa ser que aconteça alguma surpresa e surja alguma operação nova, o que eu acredito ser bem difícil nesse momento. É, surpresa, surpresa mesmo, eu tenho um receio. Quem já está fechado, que eu poderia apostar que vai bem, é o Chris Buescher. Eu acho que a gente pode esperar bastante dele. Agora, quem está para fechar, não sei afirmar. Tenho dúvidas ainda. É, e acho que não vai mudar muita coisa em termos de pilotos na Nationwide Series. Talvez um Kwasniewski fechando aí com a Turner, pode ser. E aí eu apostaria forte nesse cara. Mas no mais, é só uma probabilidade. Bom, agora ele pergunta sobre a Sprint Cup. Ele afirma, para mim o JJ é fudidão. Acho que iminentemente em números ele se tornará o maior da história. Já é o maior da história. E só para voltar uma pergunta, Pedro. Tem o Corey LaJoy também, né? Ele talvez possa aparecer uma... Eu lembrei dele aqui agora. É, ele vai fazer full time. Ele vai fazer full time. Só sobre o Jimmy Johnson. É, ele se tornará o maior da história? Não, já se tornou o maior da história. Não, não tornará. Pode mudar esse verbo aí. Tornar, que já é um dos maiores da história. Ele é o maior desse tempo agora. Isso. Porque a gente tem que colocar uma coisa, né? É muito complicado você comparar com alguém que correu na década de 60 com a década de 80, né? Cada situação é uma situação. Eu sei que desse tempo, ele é o cara, é o rei desse tempo. Faço do Hélio minhas palavras. É, não sei se ele vai superar o Richard Petty em número de vitórias e o Dale Earnhardt em talento, vamos colocar dessa forma. É, mas... em número de títulos, é bem provável que ele se torne, sim, o maior da história. Em número de títulos, aí discutir se foi o melhor piloto, se talvez o maior vencedor com 200 vitórias, igual o Richard, talvez ele não alcance a marca, mas em número de títulos, eu acho que sim. 2 títulos para ele está muito fácil de ser conquistado. Se a Danica Petri fizer outra temporada como essa, ela corre algum risco ou a Goldead garante? Já começa a balançar já. Não. O presidente da Goldead falou que não importa os resultados da Danica, a Danica está com eles. Ele deu entrevista no final de... depois da prova de Miami, aí, falando que não importa o que ela faz na pista. A Goldead está com ela e vai pagar. Não quer saber se termina em 20º, 20º, 50º, 90º. Tá junto. Tá fechado. Se vocês acham que vai pular fora, o presidente da Goldead falou isso, entendeu? Ô Pedro, eu acho o maior problema pra carreira dela em curto prazo, falo 3 anos mais ou menos, é o caso dela engravidar, né? Uma coisa assim, né? Mas tirando isso, acho que ela tem uns 3, 4 anos, porque querendo ou não, ela vende muito, cara. Ela tem pelo menos canja para mais uns 5 anos tranquilo, sem problema nenhum de patrocínio. Porque se a Goldette sair, com certeza outra marca vai querer aliar a imagem dela. É, mas a Goldette não vai sair fácil não. E se fosse mulher minha, eu já tava grávida. É, meu marido. Quem vai se sair melhor na gangue? Quem vai se sair melhor na gangue da Stuart Haas em 2014? Kevin Harvick. Tô em cima do muro. Kurt Busch. Cuidado com o muro. Podemos ter... É do PSDB, o Hélio Lima, ele fica só em cima do muro. Podemos ter alguma boa promoção surpresa de piloto da NNS já em 2014? Além do Larson e do Dylan, como por exemplo, Regan Smith, Sam Hornish, Allgaier ou Kligerman? Não, esses aí nenhum deva correr. A surpresa vai ser Larson e Dylan mesmo. Eu acho que se o Kligerman for para esse carro 30 e se a equipe fechar com um bom pacote, eu acho que o Kligerman, como ele já fez algumas corridas, vai aparecer bem. Full time só o Larson e o Dylan. Part time, qualquer um aí pode pintar. É, vamos lá. As perguntas agora lá no grupo NASCAR Home Tracks. Primeira pergunta do Arthur Correia. Quais serão as modificações para 2014 na Sprint Cup? Bom, em quais termos, eu não sei qual que ele quer dizer, né? Se carro, equipe, piloto, calendário? Bom, agora em dezembro agora vai ter um teste no Texas e vão testar o pacote da asa traseira para aumentar mais a raça do carro, para tentar fazer o draft ser mais eficiente que o Clean Air. Tá muito difícil isso acontecer, mas eles vão fazer novos pacotes, novos testes com outros pacotes agora. E já falaram já que a asa traseira deve aumentar. Se for essas modificações, uma delas é essa. É isso aí mesmo que o Léo falou. É, já foram testados, inclusive. Foi em Atlanta, se eu não estou enganado, já testaram. E... Não teve muito efeito, não. O Guilherme Martins, ele pergunta, se não for em como, será que tem como vocês analisarem os 13 chasers nessas 10 races? E manda abraço a todos nós. Ah, Guilherme, pra falar a verdade, fica mais fácil você puxar os podcasts que nós falamos cada um em todos os podcasts, né? Mas nós fizemos os resumos no bloco da Sprint Cup do que nós vimos do chase de cada um. Aí ele posta a imagem do Matt Kenseth como pipoqueiro aqui, manda o Danny Hamlin operar as costas e chama ele de trouxa e avisa que o PS4 é melhor que o Xbox One. É, vamos lá. Depois eu vou até postar essa foto do Matt Kenseth no dia lá que for pro ar. Quem pode surpreender na Truck Series em 2014? Pergunta do Rômulo Baroni. É, por favor, é. Surpreender em eu acho que o Rochester, né? Se ele arrumar um pacote bom, mesmo pacote mediano, eu acho que ele vai encher o saco. O próprio... eu acho que o Chastain mesmo. E um Tyler Reed, que esse guri aí pode encher o saco também. Não, pra mim é o Rochester, tá? Eu tô com vocês na primeira opção. O Rochester deve ser o cara que vai aparecer aí e vai aparecer bem em 2014. Tyler Reed, que é um bom nome, Ross Chastain também, e Nelson Piquet Jr. também. É outra do Romulo Baroni. O que a NASCAR tem de fazer para os Nationwide Drivers vencerem mais corridas? Tirar os Cup Drivers. Simples. Mudar o modelo de negócio. Para mudar o modelo de negócio, tira os pilotos da Cup. Pronto. É isso mesmo, mudar o modelo de negócio, mas não ser tão radical, mas tocamos pra frente aí. Outra... Mas nem fala mais. É. Outra do Rômulo, Brad Keselowski vira forte para a temporada 2014? Vai. Briga por título. É, pergunta do André Luiz Correia. Como fica Nelsinho, na Truck ou na Nationwide? Truck. Pelas informações, eu acredito que na Truck Series. Eu acredito que Truck também. Com algumas provas da Nationwide Series, que eu também acho que ele vai dar um jeito de arrumar. Acredito também. Pergunta do Mike Cardoso. KBM é a melhor equipe da Truck Series hoje? Não, a Thor. Não. Eu acredito que a Turner e a RCR. A Thor um pouquinho atrás, mas a Thor prevaleceu pela consistência do seu piloto, o Crafton, né? Thor, melhor equipe da Truck Series hoje. A KBM tem a melhor caminhonete, a melhor equipe é a Thor. É, o Marcelo Sanches Alvarez, grande amigo lá de Santos, Marcelão. É, Dale Earnhardt Jr. pode ser considerado favorito para a próxima temporada? Pô, mandar um abraço pro Marcelão, Marcelão lá de Santos. Marcelão vem lá do Orkut, viu? Isso aí é, tá na estrada do nosso faz tempo. Dale Earnhardt Jr. pode sim ser considerado o grande favorito à temporada de 2014. Abraço aí, Marcelo. Eu também acredito. Dale Jr. vive o seu melhor momento em... Bastante tempo, né? 9 anos, pelo menos. É, na minha opinião, sim. É um dos meus favoritos ao título, sem sombra de dúvidas. O Murilo de Assis Pereira, outro que é oriundo do nosso querido Orkut, grande Murilo. Na opinião de vocês, Jimmy Johnson vai se tornar o maior da história em termos de números? Foi o que o Anderson tinha perguntado. Mandar um abraço pro Murilo, né? Tá com nós faz muito tempo. E vai sim, com certeza ele vai. Não posso não bater o número do Richard Pérez em vitórias. Esse número aí acho que ninguém nunca vai bater. Mas nos outros números, com certeza o Jimmy Johnson já está devagarzinho caminhando para isso. Na média de idade, conquistou os títulos, ele já superou bem o Bate e o Dunhar, né? Vai se tornar, talvez não em número de vitórias, mas em... Em títulos, talvez, poles, tudo isso aí, ele deve conseguir. É, Bruno Debeza, também está sempre participando, pergunta. Para vocês, qual a maior decepção da temporada? Considerando todas as categorias, um só para as três categorias. John Cooper. Case Kane. Rapaz, pode dar um empate técnico? Pode, pode. Empate técnico entre Joey Cooper, Nelson Piquet e Case Kane. Oh. Gabriel Gonçalves, qual foi para vocês a corrida mais emocionante do ano ou o final de corrida do ano? É, na opinião dele, foi Talladega da Nationwide e Fontana da Sprint Cup. Essa é uma pergunta complexa, que relembrar todo ano é complicado, mas a Talladega ter sido, com certeza, a segunda corrida de Talladega ter sido uma das melhores corridas do ano. Fica muito complicado falar, mas eu acredito que a melhor corrida foi a Talladega, né? E o melhor final, sem dúvida alguma, né? Mo Sport Canadá, né? Eu fecho como melhor corrida e melhor final a prova do Canadá. Sem sombra de dúvidas, da Truck Series. Melhor corrida Valia das três corridas? Das três categorias, aí. Ele citou a Fontana, a Nationwide aqui. Então tá, não. Pra mim, Canadá. Canadá, melhor corrida e disparada e melhor final, sem sombra de dúvidas. O final, pelo amor de Deus, perfeito. Tá tudo. Verdade mesmo. É, o Marcelo Massa, ave. Ele é massa. Marcelo Massa, ave. Falou que superou as expectativas ou foi decepção? Meio termo. Olha, eu acredito que ele fez o que eu esperava. Só o final do... Só as últimas duas corridas que ele acabou tendo azar. E o resultado... Tipo, que eu acredito que o resultado que o Paluto teve no final do ano não foi o... Não condiz com o desempenho que ele teve. Ele, pelo menos no top 5, ia ser muito merecido para ele. Eu acho que ele superou expectativas no geral... E ficou me devendo uma vitória, só. Mas a temporada foi perfeita pro Miguel. Muito boa. É, vamos lá. A última, penúltima pergunta aqui. Matheus Bersot pergunta. Nelsinho, empacou? Empacou de vez, né, mano? Pulou uma etapa que não poderia ter pulado. Perdeu a chance de ser um contender do título e vencer provas. Infelizmente vai ter começado do zero. Concordo com o Enio Lima. Empacou, mas porque pulou uma etapa. Esse que foi o grande problema. Fernando Guedes Reis, vocês acham que os truques precisam de bolhas novas para 2014? E se as NASCAR já tem planos para mudar futuramente? Vi tempos atrás uma foto da nova bolha da Tundra. Grande abraço a todos. Um abraço, Fernando. Vou responder rapidão. É, a truck vai mudar em 2015. Isso já está definido. Essa bolha nova da Tundra é só mudança no quesito estético. Não tem mudança de carenagem, de bolha, de chassi, de nada. Entendeu? Não vai tentar. Mas em 2015, a NASCAR vai fazer como fez com o Gen 6. Vai trazer as trucks para uma coisa mais parecida com a caminhonete de rua, o que era no começo da temporada, no começo da categoria. Então, não vai mudar agora em 2014. Também não precisaria mudar, porque as corridas da truck são boas. É, mas vão mexer para trazer, como foi feito com a Nationwide e como foi feito com a Sprint Cup, para deixar os carros esteticamente mais parecidos com os carros de rua, com as caminhonetes de rua. No caso dessa bolha da Tundra, é só mudança visual mesmo na parte de adesivo ali. Questão de carenagem, essas coisas, não vai mudar não, vai ficar a mesma coisa. Tô certo, né, Hélio e Léo, se vocês puderem. Não, é isso mesmo. Então, 2014 só muda a estética, 2015 muda a bolha, que aí sim, aí a NASCAR vai começar a dar o famoso tiro no pé até acertar essa truque aí. Vai de mal. Acabou de novo. Vou só abrir aqui e vou falar um pouco dos calendários aqui, só moçada, e aí nós já vamos encerrar. E aí a gente volta posteriormente com as notícias e tal dos outros anos e assim por diante. Vamos lá. 2014, Shadow 10 por dia. Vamos lá. Vamos começar pela Truck Series, rapidamente aqui. A Truck Series recebe dia 21 de fevereiro em Daytona a tradicional NextEra Energy 250, em Martinsville dia 29 de março, Kansas 9 de maio, Charlotte 16 de maio, Dover 30 de maio, Texas 6 de julho, em Gateway, marcando o retorno em Gateway e substituindo a prova de Rockham dia 14 de junho, Kentucky 26 de junho, Iowa 12 de julho, Eudora retorna dia 23 de julho, uma quarta-feira. Pocono, dia 2 de agosto. Michigan, 16 de agosto. Bristol, 20 de agosto. Em Bowmanville, lá no Canadá, no Mosport, dia 31 de agosto. Dia 12 de setembro, Chicagoland. Dia 20 de setembro, New Hampshire. Voltando a New Hampshire também. Estava fora de New Hampshire, a Truck Series. Em Las Vegas, dia 27 de setembro. Dia 18 de outubro em Talladega, dia 25 de outubro em Martinsville, dia 31 de outubro no Texas, 7 de novembro em Phoenix, encerrando dia 14 de novembro em Homestead. A Nationwide Series vai Daytona dia 22 de fevereiro, em Phoenix dia 1º de março, Vegas 8 de março, Bristol 15 de março, Fontana, 22 de março, Texas, falha um final de semana, pula para o Texas, 4 de abril, Darlington, 11 de abril, dia 25 de abril, Richmond, 3 de maio, Talladega, falha mais uma semana, Iowa, 18 de maio, Charlotte, 24 de maio, Dover, 31 de maio, mais uma folga, Michigan, 14 de junho, Road America, 21 de junho, abrindo a temporada dos mistos, Kentucky, 27 de junho. Daytona, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. New Hampshire, dia 12 de julho. Chicagoland, 19 de julho. Indianápolis, 26 de julho. Iowa, 2 de agosto. Watkins Glen, 9 de agosto. Voltando ao misto, Mid-Ohio, 16 de agosto. Bristol, 22 de agosto. Atlanta, 30 de agosto. Richmond, dia 5 de setembro, Chicagoland, 13 de setembro, Kentucky, 20 de setembro, Dover, 27 de setembro, Kansas, 4 de outubro, Charlotte, 10 de outubro. Aí duas semanas de folga, volta no Texas, dia 1 de novembro, em Phoenix, 8, e para fechar em Homestead, dia 15 de novembro. 33 provas. A Sprint Cup tem um calendário um pouco mais longo, né? Então a gente começa com a Sprint Cup dia 16 de fevereiro, o Sprint Unlimited, lá em Daytona, que é o antigo Shutout. Aí os Budweiser Duels, né, os antigos Gatorade Duels, né, eles vão ser no meio da semana, na quinta-feira, dia 21. São duas provas, movidas Era para ser à tarde, era para ser movidas para a noite. Agora não sei como é que vai ficar. Está sendo anunciado que vai ser à tarde. Mas estamos no aguardo aqui se vai ser mesmo à tarde ou à noite. Ainda não foi confirmado. A Daytona 500, dia 24 de fevereiro, abrindo a temporada regular. É, em Phoenix, dia 3 do 3, né, 3 de março. Las Vegas, 10 de março. Bristol, 17 de março. Fontana, 24 de março. Folga da Páscoa. Voltamos em abril, Martinsville 7, Texas 13, Kansas 21, Richmond 27. Em Talladega, em maio, dia 5, Darlington dia 11, Charlotte dia 18, com o Sprint Showdown e o Sprint All-Star, não valendo pelo campeonato. Coca 600, dia 26 de maio. Voltamos em junho, Dover dia 2, Pocono dia 9, Michigan dia 16, Sonoma dia 23, o primeiro misto. Dia 29 de junho, Kentucky, estreia a prova noturna. Dia 6 de julho, Daytona Beach, Coca 0400. Dia 14 de julho, New Hampshire, uma folga em Indianápolis, dia 28. 4 de agosto em Pocono, dia 11 em Watkins Glen, dia 18 em Michigan, 24 em Bristol. Aí já entramos em outubro, Atlanta, dia 1º. Richmond, dia 7, definindo quem vai para o Chase. Chicagoland abrindo o Chase, dia 15. New Hampshire, dia 22. Dover, dia 29. Kansas, dia 6 de outubro. Charlotte, dia 12. Talladega, dia 20. Martinsville, dia 27. 3 de novembro, Texas. Dia 10, Phoenix. E fechando a temporada, dia 17 de novembro de 2014, Homestead Miami Speedway. Eu queria saber de vocês aí, prospecções para campeões. Bom, já... ele quer falar primeiro? Então, na Truck Series, o Ryan Blaney, na Nation Art, o Sauder, e na Sprint Cup, Greg Biffle. Não. Relaxado. Bom, na Truck Series eu vou postar no... já no ano que vem, vou postar no Ty Dillon. Na National Series eu vou postar no Reagan Smith. E na Sprint Cup eu vou postar no Danny Hamm. Bubba Wallace, Elliott Sadler e Dale Earnhardt Jr. são os meus palpites. Vou aguardar aqui, meu amigo Hélio Lima. Tá, beleza, é isso mesmo. Vamos encerrando então o programa, gente. O último programa da temporada regular de 2013. Tem mais alguma coisa aí que ficou para trás, que nós estamos esquecendo de falar, deixamos de falar, esquecemos, não falamos, não comentamos, ou o Hélio Lima não falou porque tem medo? Não. Foi isso aí mesmo, pessoal. Foi um bom ano da NASCAR, né? Eu diria que foi um sucesso a categoria. Mesmo com alguns problemas, né? Mas eu acho que a categoria saiu forte, mais forte do que em outros anos. Então, bom, foi um excelente ano, né? Um excelente ano da Sprint Cup. Um ano de muito aprendizado, né? Porque foi um carro novo, todo mundo aprendeu, vários recordes foram quebrados. Então, tivemos um campeão que realmente mostrou que tem ainda, mesmo com mudança de carro, ainda tem um domínio da categoria, que é o Jimmy Johnson. Tivemos problemas também durante o ano, mas todos os problemas acabaram sendo resolvidos, pilotos, toques, brigas, então, aquela bagunça de todo ano, mas no resumindo mesmo, no final do ano, foi um bom ano para todo mundo. Penso que foi um bom ano para todo mundo. Mas assim, penso que foi um ano mais positivo ainda para a Joe Gibbs, que a Joe Gibbs ainda está se provando para si mesma que pelo menos passou de ter um carro que dava muito problema no Chase, passou a ter um carro bom, mas ainda precisa melhorar mais um pouquinho para poder ganhar da Hendrix ainda um título e chegar a ser campeão. Bem explicado mesmo. Eu avalio como boa temporada, positiva nas três categorias. O Gen 6 passou na prova, precisa melhorar um pouco o Super Speedway. Jimmy Johnson merecido sexto título. bom ver o Kansas City voltando a vencer e brigando por título. Truck Series, fantástico, os dois eventos realizados em Eudora, em Bowmanville, a categoria cresceu demais. A Nationwide vai precisar de mudanças e a NASCAR provavelmente está enxergando isso. E vamos ver o que nos guarda em 2014. Bom, nós continuamos aqui, né? O podcast a gente vai dar uma pausa aí por umas duas ou três semanas, eu acredito, até a gente acumular um pouco de novidade para poder estar trazendo para vocês. Mas a gente vai combinar para voltar. Mas para seguir a gente no Twitter, @Helio_Lima18, @LeoGuina e @PedroMugardi. NASCARmanOhMan.blogspot.com.br, a página do Hélio Lima. O Leonardo Guina lá no grupo NASCAR Home Tracks. Quem pedir lá pode entrar no Facebook, que o Leozão está aceitando. E vocês podem acompanhar no Big One Brasil também, no Twitter, né? @BigOneBrasil. E na página bigonebrasil.com ou .com.br, tanto faz, vocês podem estar acessando a gente. Deixando os agradecimentos aqui em nome da equipe, por vocês terem aguentado a gente aí 24 edições esse ano, e ainda a gente vai voltar com os drops aí no meio da temporada. É verdade. E se Deus quiser, a gente volta também lá na Precision Thunder, lá já fazendo um bloco, um podcast bem bacana sobre o que aconteceu lá nos treinos em Daytona, que começam em fevereiro. Moçada, então é isso aí. Um abraço, muito obrigado, feliz ano novo a todos aí, feliz Natal, e a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço.